Tic-tac, marcha, a carreta tá passando a mil. No megafone pede paz e menos fuzil. É que a madrugada tem cilada, tô acelerando o processo, pedindo paz pros meus truta na luta. É criador que tá na rua, inimigo do sistema, na luta por fartura, fugindo das algemas. Aquilo que cê quer pra mim, que Deus abençoe, você não tá paz. Toma aí pra fortalecer muita luz. Para pra rezar um pouco, inimigo te seduz. No fundo do poço, fica no beat interior. Chegando pesado, é só os hits, os fit. Seu time pesado, paz nas ruas, parte 2. Somente pensante, bang, bang, bang, paz nas ruas, nos falante. Barraco abalou a estrutura, quase que a casa caiu e nós andou de viatura. Pedindo paz, cantando paz, pracinhas, vielas, barracão de zinco, rima, paz na atmosfera. Salve guardiões, guerreiro nato que do crime se jogou. Montou um comérciozinho, é vida de trabalhador. Segue na labuta, empina um pipa de fim de semana. Manda ideia certa pros da rua, tem postura, se segura. Fizeram a ponte SP Minas Gerais, duas opções, optamos por Barra Paz. E digo mais, ser humano guerrilhando com guerrilha humana. Quem se dana é a comunidade suburbana. Tem bala perdida, encontra corpo de criança. Na mira o sniper dos cana, pronto pra matança. Quem vai pagar de cristão dentro do caixão? Pega essa visão, sangue bom e corre atrás da sua paz. E tá de cima essa porra, madame, corra ou morra no morro. Nós tá portando ódio igual metralhadora. Só granada que explode o crânio, é sangue, é chacina. Os pinote avoado, Zé 29 é polícia. Negue importando um fala no porta-malo, cagueira. Não vai ter disque e coxinha pra te livrar do capeta. Pra contado no banco, nós só tá querendo dinheiro. Não vim pra machucar ninguém, mas se coçar, senta o dedo, eu já falei. Onde tá, morto não pode falar. Me diz a senha do cofre, playboy, mas sem gaguejar. Depois é ratatata, é só chuva de dinheiro. Ligo patinhas do morro que tá chegando. Os brinquedos ticando, beat no beat tá estralando. Pancada, os malha assim tá de AK fazendo chuva de bala. Tem três corpos na calçada, mas ninguém sabe quem foi. Se tem sangue nas quebradas, paz nas ruas, parte 2. Eu falei. Quebra paz na periferia, paz tá morta em vários lugares, havendo sangria. A rua cobra às vezes, no certo pelo certo. Na rua se der falha, é freedom, cemitério ou até cadeia penita. Para trás ou vice-versa, penita cadeia. Treta pede com a paz que eu sonho, paz aos verdes. Frutas no cacho, banha das águas sagradas de um rio ou um lago. Sem treta, sem crime, sem guerra e violência, sem falso, sem inimigo. Sem batalha sangrenta, sem Judas, sem rival, sem pilantra, sem vilão, sem duque, sem Lázaro, sem cagueta, ramelão. Molestado é tchau, estrupado é pau. Mas como ter paz nas ruas se tá um furdunço total? Mas isso um dia vai mudar e o ser humano é capaz de autovalorização pra que a rua esteja paz. Eu conheço luxo e também conheço lixo. Já ganhei e perdi mais do que no jogo do bicho. Repoliço, levanta a mão pra cima no show. Os que são cria da rua até responder oh, oh. Rapaz, de maneira eficaz, nova ordem traz sentido e direção, ação em busca da paz. Jamais deixei de acreditar que isso é possível. Desde sempre ressalto isso em mais alto nível. O problema é que esse tema no fim me ataca. É plantação, ser colheita, é murro em ponta de faca. Com a forma, a fórmula, o que mais é preciso, não é suficiente. Gente, nesse prejuízo, falta juízo, sobra arrependimento. Falta calor humano, sobra sofrimento. Nem dever, nem direito, é bem mais. É essencial lembrar que todos somos um e cada um individual. Porque paz, responde pra mim, olha na atitude dessa molecada. Rouba quem saca o bolso, a família deixando quebrado quem é de quebrada. Pai de família sustenta a casa, com sua moto trampa na milhão. Foi assaltado ali na esquina, levar a motoca, o seu ganha-pão. bate no peito e fala que é ladrão. Tem muito prego se achando martelo, tirando daqueles que já não tem. Você não vai construir seu castelo, ao invés de ajudar, vocês estão piorando a situação do povo pobre. O que vocês faz pra mim é tropeço. Para de pagar que tá no seu corre. Estouro no norte é você dar suporte na mesma quebrada que você habita, sem dar prejuízo pro trabalhador que carrega na bolsa sua marmita. Essas fitas me irritam, sobe meu sangue. Pensa numa geração sem vergonha. Se acha os bandidos do Banco Central só porque tão na rua fumando maconha. Acorda pra vida, levanta do coma, cê é do mesmo time. Então vê se soma, como venceu o sistema maldito. Se muitos de nós tá fazendo gol contra o futuro, me assoma, não vivo sorrindo. Quero ver os pobres todos se unindo. Quero ver as crianças na paz e brincando. E o povo do gueto fortalecido. Periferia pede paz, torça a farda, escorre sangue. Periferia pede paz, sem guerra de traficantes. A rua não quer paz pra talarique pedófilo. E se for Jack, será o killer. Periferia pede óbito. No mundo só vai ter paz quando souber o que é a paz. Tem muitos que estão na guerra, desarmado e incapaz. De gaiato no crime, sem saber que é o creme. De laranja nas ideias, arrastando uma pá de gente. Babalu sem recheio, não tem graça de mascar. Olheiro quer vesgo, já sei que não vai prestar. Em vez de apertar o gatilho, aperte a mão do cara, rapaz. Em vez de roubar de pobre, ajude o pobre se for capaz. Eu sou rueira, nigga, conheço os mandamentos. Eu vim das ruas de terra desde quando eu era pequeno. E o resumo que vejo, tem muitos que não tá vendo. Que a rua só quer paz e não vê gente morrendo. A quebrada pede paz, o meu povo pede paz. Quanto os meninos bom que entre nós não estão mais. Caíram na ilusão, mas o crime não é creme. Só ficou a frustração e a medalha pros PM que veio. Descarregou o ebo, é pra quem ficou. O velório foi fechado porque o globo peneirou. A mãe desesperada não aguentou o funeral. Desmaiou, passou mal, foi parar no hospital. A rua é campo minado, não parque de diversão. Os inimigos deixo do lado no meu campo de visão. É foda, cê tá ligado, tem uma pá de mano errado. Roubando trabalhador, pagando de crime organizado. É seu patrão, sabedoria e calma pro coração. Se eu tô no corre, é sem massagem, é rajada nesse cuzão. Mas Deus sabe das minhas falhas e também conhece a sua. Protesto e poesia, tá pedindo paz nas ruas. Estou aqui pensativo, pra que de tanta maldade? Necessidade, falsidade, até falsas amizades. Só quero paz para a vida dentro do seu coração. Insira êxito, propósito, luz na escuridão. Prosperidade, construta, almejando a liberdade. Erga a cabeça, parceiro, viva com simplicidade. Sentado aqui na calçada, pergunto, Deus, por que isso? Você que nos deu a vida, Jesus, por Judas traído. Se no seu tempo foi assim, agora está bem pior. Ajuda o próximo, pra que se atrasar é melhor? A molecada pensando que a vida é brincadeira. A escuridão e o silêncio atormenta todos em volta. Mas quem criou nosso mundo, que tem que estar na revolta. Ajoelhado, orando, esperando sua resposta. Vendo seus filhos errando, sem ter dó nem